Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Livros com Rumo. O programa desta semana surge na continuidade da sessão anterior. Exatamente, temos a continuação da entrevista a Carlos Quiroga e nesta segunda parte o autor galego abordará o processo criativo que o leva à construção do universo ficcional, sendo destacar a última narrativa, Inshallah, espero por ti, na Abissínia, que será o nosso livro da semana, uma edição Quid Novi. Para além disto, também temos, habitualmente, as nossas escolhas de toda a saída e movimentação do panorama editorial português nos últimos tempos. Carlos Quiroga foi diretor da revista galega de criação O Mono da Tinta entre 1987 e 1991 e professor de Língua e Literatura Galegas no ensino secundário. Foi bolseiro de investigação da Fundação Carlos de Gulbenkian, bolseiro do ICALP, atual Instituto Camões, e prémio extraordinário de doutoramento. Atualmente é professor titular de Literaturas Lusófonas na Universidade de Santiago e diretor do Conselho de Redação da revista A Gália. Mesmo cá em Portugal, nomeadamente aqui no Norte, as pessoas têm pouca percepção desta realidade, de saber que há bons escritores do outro lado do Rio Minho, grandes escritores que são galegos, e que a cultura galega, se fazemos o levantamento na rua, as pessoas ficam assim um bocado assarapantadas, até desconhecem, mesmo nas escolas. Portanto, porquê? Para dizer que esta origem comum deveria não ser um imperialismo, pelo contrário, nem a construir fantasmas de parte a parte, quer do lado de cá, quer Pois. do outro lado. Portanto, o escritor galego tenta fazer esta ponte, construir uma ponte e desdramatizar e deitar abaixo cenários mais negros, eventualmente, que se possam levantar, ou não, não sei. Eu, evidentemente, sim, mas lembro-me quando fiz uma antologia para a minha Porque a tese Libra, de que doutoramento me pedira. do Carlos Sim, Quiroga é sobre sobre Pessoa. literatura e Fernando Pessoa, exatamente. Sim, mas eu lembro-me quando me pediram para a minha Libra uma antologia sobre autores galegos. Reuni 30 e falei com eles para passar o seu texto a português ou a galego reintegrado, que é quase português, de Máximos da Gal. E algumas pessoas, ótimo, bem, encantadas, mas lembro-me que algumas falavam: estou encantado em ser traduzido. Então, claro que muitos escritores galegos estão encantados em ser traduzidos, mas não é esse conceito, porque em todo caso versionados, porque a ortografia é um instrumento. Uma coisa é o registro oral, que tem vários sotaques, tem a variante brasileira, mas podemos vestir a todas essas criaturas com um fato parecido para entrar que estamos no mesmo colégio, depois ocuparão os escritores de violar e romper e quebrar Claro. e tal, mas usar o prático da uniformidade. Ou podemos mostrar que é completamente diferente. Eu estou na tentativa de salvação do galego por aproveitar o que temos de comum enquanto instrumento, que é um instrumento pragmático para vestir a língua. Não estou a dizer de falarmos a lisboeta, nem muito Claro, menos. Eu claro, creo que claro. podemos aportar algum vocabulário que não é espanhol e que é genuíno e é rico para um sistema linguístico como o português ou como o galego-português. Mas há outras pessoas que só estão encantadas em ser traduzidas porque contam mais uma língua. E então com essas pessoas não Não concordo, vamos a lado nenhum obviamente. também, não se vai a lado algum nesta. Quer dizer, concordo em que há uma fase aqui angustiosa, porque pode ser mais complicado publicar em português a partir de um Claro. original em galego Em oficial, galego. porque está interferido por espanhol, por galego. Eu sei os problemas do António Catarino da deriva Exato. para adaptar. Eu conheci alguma das professoras que fizeram esses exercícios, que são meritórios, porque é complicadíssimo, não é? E alguém terá que fazer para pôr diante Claro, dos olhos, claro. mas não é tradução, é Exato. adaptação, é o Adaptação. mesmo que um brasileiro para tal. E temos Pois, que. este seu livro, Inshallah, exatamente, não é traduzido para Bom, português. a primeira edição saiu em normagal, com som, com tridensalidade. Então, Maria do Rosário Pedreira revisou tudo. Eu mudei para o português padrão e discutiu-me algumas escolhas vocabulares, porque um português tal não entenderia bem. Claro, claro. Lembro-me algumas coisas de calão, chupa, não sei quê. E eu adaptei, porque, bom, já Claro. que era em Lisboa que publicavam e sem Claro. problemas. Mas espero. Algún día ter así unha respetabilidade para non tocar, mesmo sen escollas, Claro, claro. se temos alguma coisa, unha vez que saiba seguro que non é do español e que é galega, en fin, para mantela, o mesmo que un brasileiro debería mesmo manter, e é escrita literaria, non é o folleto dunha máquina de lavar. Inshallah, espero por ti na Abissínia. Isto é um título à partida muito apelativo. Porque é que o Carlos Quiroga, portanto, escolhe este tipo de referencial e eu vou já mais ou menos introduzir a conversa agora à volta deste romance que foi uma edição relativamente recente cá em Portugal. Porque a primeira coisa que ocorre, quem olha para este livro e para este título, é logo, para quem está dentro do universo da literatura, é a figura do Rimbaud. Pois sim. Portanto, o Rimbaud aparece aqui sempre numa segunda ou numa primeira, nunca se percebe. Percebe-se, quem estiver muito atento a esta leitura, que o Rimbaud é, de facto, esta figura tutelar com o narrador. O narrador tem uma fixação com aquele desprendimento e com aquela coragem repentina que este criador do modernismo e da moderna poesia de todos os tempos toma aos 20 e alguns anos, pura e simplesmente decide largar tudo e vai para a Abissínia. Também se percebe que o narrador, do Carlos Quiroga, também toma esta atitude, mas é feita de uma maneira mais suave. Há um exercício de introspeção, primeiro para, com coragem, tomar esta decisão e deixar tudo. Percebe que isto é existente, também se percebe Fernando Pessoa, porque quando o Rimbaud toma esta decisão é exatamente em 1888, o ano Em que do nasceu. nascimento de. Portanto, o Carlos Quiroga faz aqui a tese, a antítese e é a síntese final destas duas realidades que são opostas, porque um é um homem sanguíneo, o outro é completamente cerebral, Pois é. e o Carlos Quiroga tenta fazer esta ponte, ao construir esta ficção. Nem tudo é premeditado. Quer dizer, é um Sim, bocado o claro. processo moroso que Mas vai esta incorporando, interpretação que eu acrescentando. fiz Sim, é possível. concordo, absolutamente. Mas é verdade que no caso do romance, também me acontece com alguns outros livros, procuro fazer coisas muito diferentes também para. Tenho-me permitido, por essa posição de marginalidade, Pois, claro, fazer claro. coisas como o Cabo Non, misturar poesia, Com fotos fotografia, e tal. exatamente. E então também se precisa, nesses casos há um cálculo, uma previsão, um trabalho muito moroso e tal. Aqui também, mas algumas coisas incorporam-se pelo caminho. Tudo isso é muito apelativo, Rimbaud, Pessoa e a fuga. Tem também a ver, enfim, se eu não fosse galego e se não estivesse na circunstância em que estou, histórica e cultural. Eu gostaria de ser um bocado, não digo como Rimbaud, mas seria mais o que se chama autotélico. Autotélico da escrita, no sentido de colocar na escrita um valor, não digo sagrado, mas um bocado mais exigente, mais de requinte. Negaria-me ao melhor é isto que estou fazendo agora, falar numa rádio, ouvir da Feira do Livro de Lisboa. Que me pareceu um supermercado brutal, com 60 autores ao mesmo tempo, e toda a história da literatura portuguesa moderna estava lá ontem, no Tá lá. domingo, ali no parque. Porque o sucesso comercial é um inimigo a combater. O Não, risco porque de ser devorado por ele é tremendo, e eu seria partidário da limitação a quantos milhões de livros, os centenares que havia lá ontem. Seria partidário da limitação voluntária da produção. Cuxa raridade debería camiñar a par de elevados padróns de cualidade, e sería partidario de seguir o exemplo de Rimbaud, paradigmático, pois como ele creo que cumpre decidir voluntariamente escrever menos, ou mesmo deixar de escrever. Todo isto non estaba a partida no proxecto dese libro, mas está un bocado por trás. Só que, bon, digo que é un bocado contradictorio porque na circunstancia que estou, sendo galego e sendo rentista, teño unha responsabilidade de intervención. Alguma, eu non teño grande feitío, non teño feitío niñón para revolucionar nin para nada, mas sinto certa responsabilidade de ocupar territorios e de conseguir algún tipo de, non digo de eco, nin de intervención social, porque, en fin, tamén non teño iso, cualidades de líder, e sou demasiado inxenuo para ser un... En fin, un revolucionario eficaz, mas teño alguma responsabilidade de participar e todo. E tamén estou agradecido neste caso ao bon traballo da editora da capa e do a capa dura e tal, pero en fin, eu non estaba un pouco bocado a espera. Estou acompañado ou estou habituado a acompañar prácticas moito máis humildes e artesanais, de resistencia artesanais na Galiza, onde non posso publicar. Gañei os dous veces o Carballo Calero, que era o único, porque é o único que ten liberdade ortográfica. Mas por iso é un bocado contradictorio esa, o que tería, e eu concordo moito con o Rimbaud, e tamén esa actitude de fuga ten a ver, eu estou bastante cansado de moita coisa e gostaría de baixar os brazos quanto ao rentacionismo, quanto a moita coisa, e tamén fuxir e escapar. Este narrador, que é aqui introduzido por si, vamos tentar perceber, ou pelo menos a minha interpretação é mais ou menos esta. O Rambo, de facto, larga tudo, mas toma a decisão que ninguém está à espera. Traficante de armas. Sim, e até Portanto, bom, alguma sombra de que talvez até com escravos, mas bom, melhor exatamente, pronto. não Há mexe. o. É, se quisermos, uma radicalidade total desde a construção do universo literário. Sim. Este narrador aqui vai para a Abissínia, para o Djibouti e para a Etiópia e faz um percurso de radicalidade, cortar com tudo, a vontade de cortar com tudo, mas é uma vontade estética e espiritual, eventualmente. Exatamente, isso é diferente, porque em algum momento diz, eu nunca escrevi nada, nada de xeito, não é escritor. Ainda que depois descobrirasse, algum dia em breve, que sim, é escritor, que tinha outras coisas, mas que não foram publicadas. É uma motivação, digamos, espiritual e amorosa, bom, uma paixão Exatamente, há uma paixão. cortada e uma frustração por não ter assumido, e realmente a narrativa é um xacto alargado. De uma declaração dos motivos de porquê não se assumiu e se fugiu. Porque também há um detonante concreto, são dois crimes Dois crimes, que exatamente, que era isso. não é fundamental resolver para a efetividade narrativa desta parte, mas que já estão resolvidos Por noutros si, textos. no Não, não, outro. não, não, está escrito. Há outras duas partes. Bom, Ah, devo sim. explicar. Estou a perceber, sim. Devo explicar que este proxecto, quer dizer, este traballo é un traballo de 300 páxinas, este ten 100, mas cando foi de periferias, debo aclarar, cando se publicou periferias, que tamén se publicou no Brasil depois, e a María do Rosario Pedreira, que estaba na Temas e Debates, leu aquele libro, ela pediu-me un libro, un romance. Eu estava fazendo coisas muito diferentes e também escrita narrativa, mas pedi-me um romance. Foi, enfim, naquele momento, mas quando cheguei a Santiago, o frio subia pelo lombo e bom, isto não é também uma armadilha, não é nada, nenhuma prenda, é? Se um escreve um bom romance, claro que publica, senão não. Então eu já tinha coisas em aberto, como sempre se tem e ainda tenho, e elaborei e tenho um projeto. Vou mostrar e vou provar, se não vai acreditar o António. De 300 páxinas, três partes, o proxecto chamava-se, ou uma das ideias de título era A Lei do Instinto, ou algo assim, e cada uma das partes levava um lema de As Três Leis de Newton, como se o instinto fosse algo mecânico, a primeira lei, todo o corpo, tal. Essa frase aparece embutida aí nessa narrativa em algum momento, porque há um corpo. Uma das mortas são Dina, uma Exatamente, ex-namorada, era isso, que choca com o narrador. Na segunda parte, é um dos mortos, o narrador, que conta a história que complementa esta. Esta. E na terceira parte, é o assassino, que é um editor galego. Enfim, tenho grande simpatia. O que conta e complementa e fecha e definitivamente explica tudo. Mas. Cando eu acabei todo o conxunto e revisei, este traballo sempre de anos, a María do Rosario, que no entanto xa mudara de editor e estaba noutro, eu mantenho a fidelidade às pessoas das que gosto, pois eu decidi mandarlle a primeira parte a Queen Novi. Mas en simultáneo chegaram á faculdade as bases do Carballo Calero. E eu botei contas e dixi, olha, xa pasaron 5 anos desde que gañara o Carballo, voulle mandar isto porque funciona autonomamente e é un libro, é de narrativa curta de Carballo Calero, e ten un límite de 100 páxinas. Então publicou-se na Galiza primeiro por causa do prémio e a María do Rosario achou melhor publicar esta parte que é assim muito mais contundente, mas explico tudo isto Não, porque, para. porque o exatamente, porque o que eu estava a dizer é mais ou menos isto. Esta narrativa é muito interessante porque começa logo com o Cântico dos Cânticos de De Salomão. Salomão. E diz aqui, para o que interessa, é busquei-o e não o Eu achei. achei. E depois o Carlos Quiroga também diz isto, a página 114, o valor está especialmente em saber partir. Portanto, introduz de facto essa vontade, esse desejo de buscar, e o rei Salomão diz, e não encontrei, as Sim. interpretações seriam, mas depois, nesta página, o Carlos diz, o valor está especialmente nisto, o valor da vida, o valor do que mais vale na vida. Portanto, e o que mais vale na vida é despoletado, de facto, pela Undina, para aquele relacionamento Sim. transviado e um tanto ou quanto agónico, mas de qualquer das modos, é a minha interpretação, a maneira, o Carlos também introduz na narrativa um fator que eu acho que é fundamental para compreender isto, que é aquela questão dos ciganos que assume a figura paterna quando diz que é dos bens ser agradecido Exatamente. Toda a vida. Portanto, há toda aqui uma rede de fios de ligação que... Sim, não é um acúmulo casual e tudo isso está muito calculado e há uma série de voltas sobre o mesmo assunto. Há o que na prosa se chama as rimas, seria o equivalente, recorrências. E eu estou-lhe a dizer isto sem esquecer. Se vai complementar. Exatamente, porque... E é verdade o que diz António, porque na manhã de chuva de Lisboa, no hospital onde trabalhava o narrador, há uma série de elementos que provocam o despoletar. Um deles é o corpo da Undina, outro deles é a cena do cigano no restaurante que agradece. Toxinas. E então ele recorda e lembra o favor que tinha recebido da destinatária da narrativa, que já tinha feito uma tradução em Santiago daqueles documentos chatos que são obrigados para os imigrantes, porque, ao fim de contas, também é um imigrante que está em Lisboa. E é outro dos tiques que provoca espoletar da fuga. E depois há, enfim, os crimes que aparecem naquela mansarda, que pode ser suspeito, e então é o que provoca o... Bom, eu estou farto de tudo isto. Exatamente. E a fugida não estava premeditada no narrador, nem na cabeça do escritor. É deve ser para a Abissínia, mas foi um bocado um construto, enfim, que foi ganhando todo o sentido à medida que também o ganhava para o narrador. Exatamente. Estamos quase no final da nossa entrevista. Fica aqui o desafio para uma próxima conversa à volta deste livro, porque, ao contrário de muita crítica portuguesa, eu não leio muito, mas li uma só sobre na Diagonal, antes até de preparar esta conversa e a entrevista com o Carlos, mas parece-me que é um romance rico de simbologia. Está pois construído é. numa espécie de... Porque também não é por acaso que aparece aqui o nome de uma figura, Adriana, por exemplo, que pode simbolizar a aranha, portanto, aquele prazer muito minucioso e meticuloso pela parte do Carlos a construir e a distribuir os símbolos numa rede à procura de um leitor relativamente atento, mas eu percebo que, de facto, é um texto extraordinariamente poético, por um lado, pois. Mas, por outro lado, também extraordinariamente simbólico. Simbólico naquele sentido em que este partir para a Abissínia é, pegando nas palavras do Carlos, quase dizer à Galiza, à luta e à vontade, representado por este imaginário, esta mãe que nos mais ou menos domina a todos. Eu estou cansado e o meu universo será eventualmente num sítio sem árido e seco, onde eu posso contemplar o silêncio absoluto? Pois, algo desse sentido tem, porque todos os livros anteriores houve até algum detalhe que podia parecer até panfletário, quando o Projeto Cabo não... eram três livros, um deles está inédito ainda, mas está feito, estava feito antes de sair o terceiro. A primeira parte, a espera crepuscular, eram os preparativos de saída, de fuga, de viagem, a necessidade de, a partir da Galiza. O segundo livro, que é o inédito, são viagens físicas e espirituais. Uhum. E a terceira é o regresso também à Galiza, onde, e aí está calculada a estrutura, os quatro elementos, a terra, a água, e há uma série de símbolos muito claros. E todo o assunto da luta e tal, até alguns textos um bocado que se serviram para intervenções, manifestos, enfim. E é o primeiro dos sete produtos, porque há uma teatro, há coisas um bocado inclassificáveis, que há uma fuga muito clara e muito evidente a um... Enfim, e com um paralelo emulador como o de Rimbaud, que eu deixo tudo, deixo... com o sentido espiritual, com o sentido tal, mas também pode ter o sentido até cultural, intelectual e de, enfim, de luta pela causa. Porque percebe-se que este romance termina com Inshallah. Portanto, se Deus quiser. O Carlos assume exatamente, em termos simbólicos, que é muito importante que podia ter ficado ali. Agora que tudo está escrito e ponto final, mas acrescenta Inshallah, portanto temos a noção que eventualmente este tipo de vontade e deste desejo é para continuar? Sim, é para continuar. E posso assegurar que se existe a continuação, quando um livro está aí, já quase não é de um, há anos por trás. Sim, claro, claro. Então, se algo há já coisas por trás para que esteja a continuação desse livro, algum outro. Vamos agora ao destaque desta semana do programa Livros com Rumo. Inshallah, espero por ti na Abissínia, do nosso convidado desta semana, Carlos Quiroga. A edição é da Quidnovio. A escrita de Carlos Quiroga o universo ficcional, por assim designado, pode dizer-se que é crepuscular, com sítios e lugares onde os personagens buscam um fio poético, quer dizer, um sentido poético, por isso aleatório, onde o leitor é convocado à precisão simbólica e interpretativa. Nesta novela, há um eterno viajar, uma atemporalidade marcada em três referentes muito fortes: o vento, o deserto, os lobos, tudo isto partindo de um húmus do sentido que é, para Carlos Quiroga, a língua, âncora da identidade criadora. Aksum é hoje tranquila e agrícola, e a eternidade está especialmente parada em Aksum. Numa capela da quadrangular Santa Maria de Sião, acreditam os cristãos estar a Arca da Aliança, e guardadas dentro dela as tabuinhas de pedra onde se encontram os 10 mandamentos. Ouvir a falar da lenda e de um único homem a guardar a arca, um homem que nunca abandona a capela, um monge tímido e reservado que não dá entrevistas nem se deixa ver facilmente. O homem, um dos tantos, que aqui me tocou. Porque na última manhã que passei em Aksum, vieram dizer-me que ele queria falar-me, e foi estranho aquilo. Fiquei à espera com um intérprete às portas do templo, embrulhado no manto branco como mais um devoto dos que sempre rondam a capela e as grades exteriores de ferro. Não demorou a aparecer no degrau de pedra outro homem pequeno e magro que não era ele. Abba Mekonnen é o custódio dos tesouros. Abençoou o intérprete com o seu crucifixo e olhou para mim, segurando a cruz entre as ripas do portão. O intérprete explicou que devia encostar a minha testa e beijar o crucifixo 3 vezes. Beijei. Explicou que devia segui-lo, mas que só eu poderia entrar. E segui o custódio até uma câmara pouco iluminada. O início desta novela faz-se a partir da citação do Cântico dos Cânticos: vaguear, buscar e não achar. É o amor, a morte e o desespero. Como Rambo, que aos 30 anos é um velho e parte para a Abissínia, para o Djibouti, o médico galego, a trabalhar em Lisboa, farto da cidade, do ruído, da violência e da mentira, parte até aos confins do vento, dos lobos e do deserto, em direção à paz ansiada e nunca encontrada. A narrativa é feita à mulher amada, perdida na distância, logo o amor não concretizado. Uma carta longa, feita de memórias, desejos e de dor. Nem remotamente pensar alguma vez que o que acontecera na noite em que conheceram Ondina pudesse vir a ser a história que te ia contar. Nem que seria por causa de Ondina e por causa de me ter perdido de ti que acabaria tão longe. Aquela noite exótica naquela cidade quente fazia parte do segredo, e nem naquelas tardes de confidência absoluta tu tinha contado. Só à sombra final daquele dia estranho, que começara com gritos de porcos no meio da chuva interminável lá fora, que acabara num quarto perdido com a minha boca a gritar calada sob as luzes congeladas, só então aquela recordação, que confluíra sobre o cadáver de Ondina, passou a ser imprescindível. Até para te contar daqui. Aquilo que quero e tenho de contar. Porque aquele corpo sob o lençol branco chocou contra o meu com mais força do que chocara quando vivo. Quando estava quente e se colava ao meu, muito antes do teu, muito antes do de outras mulheres, um corpo contra o corpo. Às vezes os dos mortos pesam bem mais do que os dos vivos. Pesam como mortos. Às vezes atravessam-se no nosso caminho e o caminho nunca mais é o mesmo. Dizem que um corpo segue o seu caminho uniformemente ou permanece em repouso. Tanto faz, a menos que uma força exterior lhe seja aplicada. A força de outro corpo. O núcleo central desta narrativa é um crime. Há um corpo não identificado que serve como motivo para a decisão narrativa. É, no entanto, o centro e núcleo da memória, representado por Ondina, que é um espelho de uma impossibilidade amorosa. Ondina é morta e destruída pela violência urbana, a alma da abjeção. A procura da resposta leva-o ao homem morto no quarto de Ondina. É esta morte de Ondina que vai levar a um desenlace e a uma decisão radical. A viagem na busca, a viagem para a África, de uma resposta dos bem-nascidos serem agradecidos. O medo da solidão e da morte são a pura essência do deserto. O medo de nos perdermos. O medo de todas as verdades. O medo de sermos engolidos. As frequentes tempestades violentas. As grandes tempestades de areia. Escondes-te no jipe, nas tocas, fechas-te, enterras-te. Tratas de fugir à boca cega e negra em que te vês. Mas o medo penetra como uma poeira leve durante horas nos espaços mais herméticos. O medo vai formando crostas de areia no nariz, na garganta, nas orelhas. Vai injetando os olhos defendidos com óculos estanques. As bocas tapadas com lenços atados às nucas. Vai deixando brancas as sobrancelhas e todos os cabelos que escondes. Todos os sacos em que te apoias. Todas as tuas provisões. Os instrumentos, as armas, durante horas, inclusive dias ou semanas, que pode estar lá fora o medo, numa parede escura, espreitando sempre em volta. E se ousas sair por um instante do jipe, da toca? Se tens a ingênua tentação de dar um passo, mijar, ver-se onde há mundo, se te afastas um metro do jipe, a desolação maior e a desorientação maior arrasam-te. Morres de medo, perdido na boca cega, criança. É, portanto, no deserto, com os seus silêncios, com os seus rituais dramáticos e simbólicos, nas tábuas da lei, em Fumêncio, que o narrador vai perceber e sentir que em Lalibela, a cidade das abelhas reais, talvez a sua amada o espera em paz. De uma escrita depurada, seca e poética, Inxalá, espera por mim na Abissínia, é um exercício diamantífero que coloca Carlos Quiroga no centro da narrativa galega. Vamos agora ao panorama, uma escolha particular da equipa de Livros com Rumo sobre as mais recentes edições do panorama literário português. Começamos, como habitualmente, pela literatura infantil. Hoje a nossa escolha vai para João Mandrião, de António Mota, ilustrações de Júlio Van Zeller. A edição é da Gai Livro. António Mota é conhecido pelo trabalho recreativo da literatura e contos tradicionais portugueses. Relembre-se que António Mota, no dia 10 de junho, foi condecorado pelo Presidente da República em Viana do Castelo, resultante do seu trabalho como criador literário. Professor do ensino básico, António Mota, natural de Baião, é atualmente um dos autores mais lidos e premiados da literatura infanto-juvenil portuguesa. A sua vasta obra foi, em grande parte, selecionada, como sabemos, pelo Plano Nacional de Leitura. Livros como O Rapaz de Louredo, com o Prémio da Associação Portuguesa de Escritores em 1983, Pedro Alecrim, com o Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para Crianças de 1990, são referências para os leitores mais novos e preciosos instrumentos de trabalho para os professores e educadores. Em 2004, recebe novamente o Grande Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens com o livro Se Eu Fosse Muito Magrinho. Como foi dito inicialmente e dando continuidade ao projeto Recontar Histórias Tradicionais, o autor, António Mota, leva-nos para um tempo em que a amizade e a imaginação se aqueciam ao calor das lareiras. Nesta história, com ilustrações belíssimas de Júlio Van Zeller, aparece um rapaz mandrião que só pensava em comer e comer e comer. Como é fácil de perceber, engordava extraordinariamente. Chama-se João, daí João Mandrião, e o trabalho não era nada com ele. Depois de muito andar, voltas e reviravoltas e espantos, João acaba por se apaixonar e, vejam lá, até se casar com uma princesa. E isto tudo porque, se não tivesse salvado um peixe, a vida seria completamente diferente. Esta história é altamente recomendável para educadores e pais para o exercício belíssimo de contar e recontar histórias do nosso património cultural. Prosseguimos com a literatura juvenil, Marlon, o número 10, de Joaquim Mazanek. A edição é das publicações Dom Quixote. Joaquim Mazanek nasceu em 1960, estudou filologia germânica, filosofia e ciências audiovisuais. Foi argumentista em diversas produções para cinema, televisão e estúdios de gravação. É o treinador principal das Autênticas Feras e pai do nosso herói Marlon e Leão. As ilustrações que acompanham este livro são de Jan Birk, que nasceu em 1963. Em tempo de futebol, veja-se o Campeonato da Europa de Futebol, nada mais indicado do que um livro para o nosso público juvenil, As Feras Futebol Clube. Esta coleção já vai no seu 10º volume. As Feras estão a ter um bom campeonato na Liga Local e, para além disso, têm a oportunidade de se classificar para o Mundial Infantil de Futebol. Vejam lá. É nesta altura importante que Marlon, o nosso herói, se lesiona por culpa da Roche durante uma corrida de karts. Os médicos proíbem-no de jogar durante 6 semanas. Claro, está lesionado. Tempo mais que suficiente para perder, e é fácil de perceber, a forma. A forma de futebol. Marlon desanga seriamente com Roche, pois reconsidera-o o culpado do acidente e da incapacidade para jogar o dito futebol, logo na altura em que este mais precisa de apoio do amigo. O Bayern de Munique vai vender o passe do seu pai, Giacomo Ribaldo. Marlon, e estas coisas, quem sai aos seus, nunca degenera, é filho, como facilmente se percebe, de um grande jogador de futebol, que é um astro brasileiro, e Roche tem de se ir embora com ele. A pergunta é, as feras que adoram o futebol irão contar novamente com Marlon? É um livro interessantíssimo para os nossos jovens leitores. Saltamos agora para o ensaio. O primeiro de uma série que temos para apresentar é Infância quando eles eram pequeninos, de Sara Adamopoulos. A edição está a cargo de Nelson de Matos Edições. Sara Adamopoulos nasceu em Roterdão, na Holanda, em 1964. Filha de pai francês, de origem grega, como se percebe pelo seu próprio nome, e de mãe portuguesa. Vive, desde os 7 anos, em Portugal. Foi jornalista independente e publica regularmente nas revistas Notícias Magazine, Pais e Filhos e, pontualmente, um pouco por toda a imprensa portuguesa. É autora de vários livros, dos quais se destacam Fado Menor, um livro sobre o século XX português, resultante de um projeto de criação literária, apoiado pelo Instituto do Livro e das Bibliotecas em 2002. Foi tradutora do francês Albert Cosseret, na Antígona, e Boris Vian, na Fenda. Todas as infâncias portuguesas acontecidas no século XX têm em comum o facto de se terem cruzado de uma ou de outra forma com a marcha recente do país e do mundo. Como se sabe, as guerras mundiais, a Guerra de Espanha, a nossa Guerra Colonial, a Guerra Fria, o advento da televisão, o homem na Lua, o fim da ditadura, o 25 de Abril em Portugal, as tecnologias pré-digitais e, naturalmente, o início, nada preocupante, na altura da globalização. É destas infâncias que nos fala este livro, pela voz de 34 personalidades públicas ou com percursos que cruzam a vida pública portuguesa. São vivências e práticas diversas que nos fazem olhar diferentemente para as circunstâncias da infância e nos ajudam a compreender e a educar aqueles que são os nossos filhos ou os nossos educandos. Deste retrato íntimo, por vezes carinhoso e delicado, chamamos a atenção para os retratos e os testemunhos e as vivências de António Mega Ferreira, Eduardo Prado Coelho, Filipe Melo, Lionel Moura, Nuno Judice e de Raul Solnado. É um livro, apesar de leitura relativamente simples e fácil, muito delicado e de um universo apelativo. Mais um ensaio, Generais Romanos, de Adrian Goldsworthy. A edição é da Esfera dos Livros. Adrian Goldsworthy nasceu em 1969. É licenciado em História pela Universidade de Oxford, doutorou-se pela mesma Universidade em História Militar Antiga, tendo sido investigador na Universidade de Cardiff durante 2 anos. Atualmente dedica-se à escrita e leciona na Universidade de Notre Dame, em Londres. É autor de várias obras sobre História Militar Antiga, das quais se destacam The Roman Army, At War, The Punic Wars, Caesar, Life of a Colossus. Como o próprio título indica, Adrian Goldsworthy aborda neste fabuloso ensaio os generais romanos, aqueles homens que, através da força, da persistência e da disciplina, construíram o Império Romano. O Império Romano, segundo Adrian Goldsworthy, foi criado e mantido através do seu exército uma das mais eficazes e poderosas forças militares e máquinas de guerra em toda a história e do engenho e da arte dos seus generais. De Cipião africano que combinava o misticismo com uma dominação de ferro, a Emílio Paulo, o conquistador da Macedónia, a César, Júlio César, um líder agressivo e carismático até Trajano, o último grande conquistador, este historiador militar narra através destes generais a história do Império Romano, a evolução do seu exército e do sistema político que o dirigia. De vitória em vitória, de conquista em conquista, estes generais foram figuras fundamentais na história de Roma. As suas táticas, capacidades de liderança e decisões estratégicas passam por este livro espantoso. Generais Romanos é, assim, uma nova e original perspectiva da história deste grande império. Mais um ensaio nas nossas escolhas desta semana, desta feita Porque Escrevo e Outros Ensaios, de George Orwell. A edição está a cargo da Antígona. George Orwell é por demais conhecido dos nossos ouvintes. Relembramos que a editorial Antígona já lançou no mercado anteriormente, 1984, por demasiado célebre, O Caminho para Wigan Pier, homenagem à Catalunha das memórias e lembranças de George Orwell no conflito que assolou o país vizinho na chamada Guerra Civil Espanhola, e depois A Quinta dos Animais, onde George Orwell faz o retrato do mundo do absurdo. Como se sabe, George Orwell, para além de ficcionista, foi também um dos mais importantes ensaístas de meados do século XX. Esta recolha de ensaios partiu de John Carey, ao preparar para Everyman's Library, em 2002, toda e grande parte da produção ensaística deste autor. São artigos de vária dimensão que Orwell publicou entre 1928 e 1949. Nesta antologia da Antígona aparecem trabalhos curtos, alguns deles com a dimensão reduzida a 2 páginas e outros de maior folgo, de que se destacam aquele que se inicia a páginas 119, entre as diferenças acentuadas, diga-se de passagem, do capitalismo e do socialismo. Há uma narrativa extraordinariamente curta, vivencial, memorialística, se quisermos, e assinada pelo verdadeiro nome de George Orwell, Eric A. Blair, que é um enforcamento a acontecer no domínio colonialista inglês na ocupação, como se sabe, da Birmânia. É um retrato frio, distanciado e, se quisermos, inofensivo por dramático em demasia que ele representa para os observadores, diga-se, ocupantes britânicos. Desta recolha são de destacar aquele que dá mesmo nome ao título desta recolha ensaística, Porque Escrevo. Foi escrito em 1946 e... aqui, nestas páginas, George Orwell, de facto, não se demite da responsabilidade do escritor como aquele que tem a obrigatoriedade de elucidar e fazer prevalecer os dramas, os conflitos, as violências latentes à condição humana. É um ensaio preciso, rigoroso, onde a política faz parte da essencialidade humana. No grande ensaio que predomina nesta recolha antológica, O Leão e o Unicórnio, O Socialismo e o Gênio Inglês, de 1941, George Orwell é demasiado acutilante. As diferenças entre o capitalismo e o socialismo não são nenhumas. Ou, por outra, socialismo stalinista e nacional-socialismo hitleriano, a projeção máxima do capitalismo, é a não existência de uma fronteira. De leitura obrigatória. Depois dos ensaios, agora tempo para um romance, O Pai Adormecido, de Matthew Sharp. A edição é da ASA. Matthew Sharp nasceu em Nova Iorque em 1962. É licenciado pelo Oberlin College, tirou o mestrado na Columbia University, onde viria a ser professor. Deu também aulas no Baird College e no New College of Florida e é escritor residente na Bronx Academy of Letters, uma nova escola pública direcionada para a escrita. Destaca-se os seus contos, que apareceram em revistas como a Harper's, Zoetrope ou Bomb. O Pai Adormecido ganhou um EPPA Award for General Fiction atribuído pela Independent Publishers Association. Neste romance destacam-se 4 personagens principais. Bernie Schwartz, o pai, que toma uma dose excessiva de Prozac, que o leva a ficar pura e simplesmente incapacitado para a vida do cotidiano. Ou seja, tem um AVC. Chris Schwartz, que é o filho, vai ter como responsabilidade maior ensinar o pai a adquirir os hábitos anteriores, ou seja, uma vida normal. Neste exercício familiar, Chris Schwartz vai aprender o que é o amor com a médica que está encarregue da recuperação clínica do pai, Lisa Domeyer. Kathy Schwartz, que é filha de Bernie e irmã de Chris, é judia e, no entanto, a atravessar uma crise religiosa, converte-se ao cristianismo. E o que é pior, vai ficar grávida. Lila Monroe, a mãe de Kathy e de Chris, divorciada de Bernie Schwartz, vive na Califórnia, deixou pura e simplesmente a família, no entanto, tem a vontade de recuperar o tempo perdido. Neste romance excêntrico, Chris e Cathy são irmãos. Vivem angústias pesadíssimas e os desafios, o que é mais importante, de uma adolescência não muito bem aceite. Enquanto o espírito subversivo de Chris o leva a embarcar numa jornada de experimentação, Cathy procura uma estratégia de salvação capaz de desvendar o tão desejado sentido da vida. O pai adormecido, para além de ser uma crítica mordaz às sociedades contemporâneas e, nomeadamente, à vida norte-americana, é uma sátira mordaz à vida moderna. É um livro sobre a perda da inocência, a ingenuidade confusa da adolescência e os mecanismos bioquímicos da sanidade e do amor. É um livro altamente recomendável para estes tempos de verão que aí se aproximam. E terminamos este panorama com um policial, O Ladrão de Arte, de Noah Charney. A edição é da Civilização. Noah Charney, de 27 anos, nasceu em New Haven, no Connecticut, e estudou na Universidade do Maine. Depois mudou-se para o Reino Unido, onde completou 2 mestrados. Como desenvolveu um gosto por crimes ligados à arte, fez um doutoramento em História de Roubo de Obras de Arte pela Universidade de Cambridge. Hoje é diretor e fundador da Association for Research into Crime Against Art, a célebre ARCA, a primeira organização internacional do género. Este romance policial atípico desenrola-se no mundo da arte, mais propriamente nos museus, nos grandes museus, e ainda por cima com um fenómeno atualmente muito recorrente, o roubo das obras de arte. Aqui temos 3 tempos. Em Roma, numa pequena igreja barroca, uma obra de Caravaggio, a Anunciação, acaba por desaparecer sem deixar qualquer tipo de rastro. Em Paris, na cave da Sociedade Malevich, a conservadora Geneviève Delacloche fica chocada ao reparar que o grande tesouro da sociedade desapareceu. Esse tesouro era o quadro Branco sobre Branco, de Malevich, o autor da corrente de arte suprematista. E em Londres, na National Gallery of Modern Art, a última aquisição é roubada apenas algumas horas depois de ter sido comprada por mais de 6 milhões de libras num leilão da Christie's. Nesta obra, O Ladrão de Arte, 3 roubos são investigados em simultâneo em 3 cidades diferentes, mas estes crimes aparentemente isolados têm muito mais em comum do que se possa imaginar. Os atores principais são Gabriel Cuffin, um especialista em arte, Geneviève Delacloche, já referida anteriormente, da Sociedade Malevich, Elisabeth van der Meyer, a responsável da National Gallery of Modern Art, e o professor Barrow, um especialista em teoria e em análise em arte. Temos como detetives Bizot e Legonge, em França, Claudio Ariosto, em Itália, só o nome diz tudo, e Harry Weekenden, em Londres. Aparecem umas figuras tenebrosas, de que se destacam Lord Harkness. Este livro, O Ladrão de Arte, para além de ser um brilhante exercício policial e detetivesco, é, pela informação que arrasta, um carrear de informação sobre o universo da arte espantoso. É de leitura quase obrigatória. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Livros com Rumo. Já sabe, o programa é reposto ao domingo a partir das 8 da noite. Também está disponível no site universitário em rumo.pt, bem como todo o alinhamento desta emissão. Esperamos que tenha uma ótima semana. Já sabe, pode contar connosco daqui a 8 dias. Boa noite. Thank you.